Você acabou de ouvir o programa É Tudo Brasil. Rádio Nacional. Tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, no Mundo da Bola. Luciana Zogai. Muito boa noite no ar, no Mundo da Bola, hoje 31 de dezembro de 2024, 18 horas. Programa que tem a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Eu sou Luciana Zogaib e estarei ao lado de Rodrigo Campos para a gente trazer uma retrospectiva do que foi o pentacampeonato rubro-negro na Copa do Brasil. Boa noite para você, Rodrigo. Um título importante para o Flamengo, fechando esse ano também. Foi um prazer estar contigo durante toda essa jornada. Um forte abraço, muito boa noite, Luciana Zogaib, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Antes de mais nada, que alegria estar aqui nesse último dia de 2024, fazendo aquilo que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, que é falar no microfone pesado e tradicional da Rádio Nacional. Tenha certeza, Luciana, uma das grandes vitórias profissionais desse ano, a oportunidade de trabalhar ao seu lado na EBC, tanto aqui na Rádio Nacional, como também na TV Brasil. Bom, título do Flamengo da Copa do Brasil, eu acho que foi, é claro, importantíssimo, de um elenco que é considerado um dos mais caros da América do Sul e que no total, no todo, deixou um pouco a desejar nessa temporada. Mas a conquista da Copa do Brasil serve ou serviu para muitas coisas. Primeiro, para acabarmos com uma desconfiança de que o time do Flamengo não é bom. Não, o time é muito bom. O elenco é muito bom. Então, é claro que com o investimento que o Flamengo tem, com os jogadores que o Flamengo tem, com as peças que o Flamengo tem de reposição, sempre vamos esperar mais. Ganhou a Copa do Brasil e se tivesse vencido também a Libertadores, falaríamos, mas não ganhou o Brasileiro. Ganhou a Copa do Brasil, se tivesse vencido o Brasileiro, ficou faltando a Libertadores. É uma exigência que sempre vai existir quando existe um elenco tão forte, tecnicamente falando, com uma estrutura tão boa como a do Flamengo. A conquista não foi brilhante, o Flamengo não fez atuações memoráveis nem inesquecíveis, mas atuações suficientes para falarmos que o título, Luciana, foi conquistado de forma inquestionável. É isso, então vamos relembrar, né, tudo que foi essa campanha. Flamengo que começou a disputa da Copa do Brasil na terceira fase da competição, estreou no dia 1º de maio no duelo contra o Amazonas, né? E a campanha do Flamengo nessa Copa do Brasil demonstra que não é muito sobre como começa, né? E sim como termina, porque lá naquele 1º de maio, o Flamengo não teve uma boa atuação no Maracanã. Foi uma de suas piores atuações na temporada. Saiu vaiado, inclusive, do estádio. Quem marcou o gol nesse dia, salvando o Flamengo, foi Pedro. Pedro marcou o único gol do jogo, depois de uma bonita combinação entre Matias Vinha e Bruno Henrique. Vamos reviver, então, o primeiro gol do Flamengo na Copa do Brasil de 2024, na voz de André Marques. André Marques! Fabrício Bruno sai jogando aqui na direita com Varela. Pro Alan, atrás de novo Fabrício. Vira tudo, dá aquela fatiada. Joga lá na esquerda, certinha pro Vinha. Já coloca o Flamengo no campo de ataque. Tem lá encostado lá na lateral, pedindo a jogada do Bruno Henrique de primeira pro Vinha. Botou na frente, vai pra linha de fundo. Chegou, cruzou, Pedro! Gol! Do Flamengo! Pedro! Pedro! Pedro só! para no fundo do gol. Jogada maravilhosa do Vinha na esquerda, a tabelinha com o Bruno Henrique. Ele chegou no fundo, caprichou, olhou para a área e colocou como se fosse com as mãos. Pedro de cabeça, cumprimentando o goleiro Edson. Fundo do gol, aberta a contagem no Maracanã. Aos 20. 20, primeiro tempo no Maraca. Pedro, camisa 9, escreve no placar da Nacional. Flamengo 1, Amazonas 0. E no dia 22 de maio, o Flamengo voltou a enfrentar a equipe do Amazonas. E depois do retorno de Gabigol, ele teve mais uma vez polêmicas. Uma foto vazada vestindo a camisa do Corinthians durante um churrasco na sua residência acabou custando a perda da camisa 10. E o atacante passou então a vestir a 99. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um episódio ruim, né, que mais pra frente a gente vai trazer também o que, que acabou acontecendo com o Gabigol, mas sem dúvida nenhuma, esse momento foi realmente muito ruim aí pro Gabigol no Flamengo, né? E eu lembro bem, dia 22 de maio, dia do meu aniversário, então não tem como não lembrar. E totalmente desnecessário, né, Lu? Desnecessário, foi ruim pra todo mundo. Foi ruim pro Gabigol, foi ruim pro Flamengo, foi ruim pra torcida do Flamengo. Ah, ele tá em casa, tem o direito de usar a blusa que ele quer... Não é assim. Existem contratos, hoje em dia, cada vez mais, o futebol é extremamente financeiro, é um negócio, cada um com seu patrocinador. O que paga o Gabigol não necessariamente é o patrocinador da camisa do Corinthians que ele estampa. Totalmente desnecessário. Ele já vinha numa situação delicada, se recuperando de lesão, sendo questionado por parte da torcida, mesmo a grande maioria o considerando um dos grandes ídolos da torcida do Flamengo. Achei desnecessário. E achei também que a diretoria do Flamengo foi extremamente inábil para lidar com essa situação. Acho que poderia ter resolvido de uma forma diferente. Foi o que você falou lá na frente, vamos até falar mais sobre isso, como terminou o ano, o que esperar do Gabigol sem o Flamengo, do Flamengo sem Gabigol, mas esse evento da camisa do Corinthians, mesmo na casa dele, no momento de lazer, de descontração com amigos e familiares, achei totalmente inoportuno, Lu. Pois é, Gabigol chegou em Manaus muito assediado, assim como também foi muito assediado, rodeado por mascotes na entrada em campo. Mas nas arquibancadas, na Arena da Amazônia, era possível ver algumas faixas de protestos, com os dizeres Gabi Judas, não somos fãs de canalhas. Gabigol acabou não saindo do banco e Pedro foi novamente decisivo na Arena da Amazônia. O jogo foi mais sofrido do que o esperado e após uma finalização de longe de Igor Jesus, Pedro desviou de joelho e garantiu a classificação para as oitavas de final. Vamos curtir o gol na voz de André Marques. André Marques. Tem o Luiz Araújo pela esquerda para fazer a cobrança. Vai levantar na área. Preocupação para o goleiro do Amazonas. Amazonas que vai segurando agora o Flamengo. Partiu o cruzamento. Bola viva, sobe. Miranda corta. Rebote é do Vinha. Domina na intermediária. Joga com o Igor Jesus. Pode bater, hein? Arriscou, bateu, teve desvio. Gol do Flamengo! Pedro, camisa 9! Chute de longa distância do Igor Jesus. O Pedro no meio do caminho deu uma raspadinha certeira, matando o goleiro Marcão. O Flamengo passa de fase. O Flamengo vai para as oitavas. Tá vivão na Copa do Brasil, cara. Chute do Igor Jesus. O Pedro de coxa. De coxa também vale. Sai na frente a equipe rubro-negra. 35 segundo tempo. Arena da Amazônia em Manaus. Pedro explode a galera rubro-negra que escreve no placar da mais querida. Flamengo 1, Pedro 9, Amazonas 0. Muito bem, Flamengo então nas oitavas de final e vai enfrentar ninguém menos que o seu maior rival dos últimos anos. E no Maracanã, diante do Palmeiras, o Flamengo foi dominante do início ao fim do jogo. Jogo que aconteceu no dia 31 de julho e naquele momento parecia realmente que o Flamengo ia embalar com o Tite de uma maneira realmente avassaladora. Foi aquela exibição para a gente imaginar, bom, o Flamengo está aí, o Flamengo é real, o Flamengo não é somente um grande time no papel. porque até então, até mesmo no próprio campeonato estadual, o Flamengo não vinha tendo grandes atuações. Essa atuação contra o Palmeiras foi aquela para a gente lembrar novamente, ó, um dos favoritos aí, ó, ó o cara aí de novo, foi o Flamengo nesse jogo, e aí a torcida sentiu isso. E a torcida do Flamengo, quando ela vai junto, quando ela resolve acreditar que aquele time vai chegar longe numa final, vai conquistar o título, ela abraça. Foi o que aconteceu. O Flamengo deu uma guinada e aquele jogo foi importantíssimo, mesmo sem ter sido brilhante em outras ocasiões, mas para o Flamengo acreditar nele próprio. Porque vencer um adversário forte, você foi muito feliz quando falou o grande rival dos últimos anos, da maneira como venceu, fortalece qualquer grupo. E o Flamengo continuou, deu sequência na competição, sendo muito forte após essa vitória. Pois é, e o jogo da volta aconteceu no dia 7 de agosto. Palmeiras, no Allianz Parque, reverteu esse quadro e foi a vez dele ser superior. E o poderio rubro-negro demonstrado no Maracanã acabou dando lugar a um futebol burocrático de Tite. Palmeiras fez 1-0 com Vitor Reis e por pouco não levou a decisão para os pênaltis. A equipe rubro-negra foi apática, jogou com o regulamento debaixo do braço. A atuação do time de Tite preocupava os torcedores que queriam uma equipe mais ofensiva, como é o espírito rubro-negro. Porém, com um agregado de 2-1, o Flamengo se classificava para as quartas de final. E aí o adversário da vez seria o tricolor baiano. A equipe do Bahia entrou em campo no dia 28 de agosto, na Arena Fonte Nova, mas foi o Flamengo quem levou a melhor. A equipe rubro-negra venceu os dois duelos pelo placar de 1-0. E lá na casa do Bahia, Bruno Henrique marcou de cabeça após a cobrança de escanteio e André Luiz Mendes narrou assim. André Luiz Mendes. Vem ela para a boca do gol, tá todo mundo esperando a criança lá dentro, o torcedor do Brasil. Vem ela para a boca do gol, levantou de primeira, toque de cabeça, Bruno Henrique. Gol! Pra baixo, guardou no cantinho Marcos Felipe, a bola foi morrer no fundo do barbante, tem bola no baú do Bahia, tem rede balançando na boa terra, faz a festa galera do Mengão em todo o território brasileiro. Bruno Henrique de cabeça, põe o Flamengo na frente do jogo, o Flamengo usa a cabeça pra dar o pontapé inicial pro fundo do barbante no meu, 4 minutos gravados, segundo tempo de jogo pra você torcedor do Brasil. Bruno Henrique, 27, a camisa dele assina na mais querida no Brasil. Flamengo 1, Bahia 0. O jogo da volta teve um público de 65 mil pessoas no Maracanã. No dia 12 de setembro, Flamengo e Bahia se enfrentavam pelo retorno das quartas de final da Copa do Brasil. E a equipe rubro-negra voltou a vencer. O técnico do Bahia, Rogério Ceni, chegava ali à sua 14ª partida contra o rubro-negro. E em todas elas acabou derrotado. A Arrascaeta marcou para deixar o agregado em 2-0 e garantir o Flamengo na semifinal pela 17ª vez, se tornando o maior semifinalista ao ultrapassar o Grêmio. Vamos curtir o gol de Arrasca na voz dele, Rodrigo Campos. Rodrigo Campos. Léo Ortiz domina pelo Mengão, toque errado, tira a defesa, voltou para ele, lançou Bruno Henrique, agora entrou na área, vai marcar, rolou, é agora, Arrascaeta bateu, é festa! Chamada Flamengo! semifinal, é logo ali, Mengão. É logo ali, Mengão. É logo ali, Mengão. E o placar nacional tá mostrando. Flamengo na frente, 1-0. Muito bem, o jogo de volta aconteceu no dia 12 de setembro e o Flamengo voltou a campo pela Copa do Brasil apenas no dia 2 de outubro. Nesse meio tempo, mais precisamente no dia 30 de setembro, técnico Tite acabou sendo demitido do Flamengo. E a partida de ida contra o Corinthians marcou então a estreia de Felipe Luiz, que deixou a equipe sub-20 para assumir a equipe principal do Flamengo. Alexandro marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, um importante gol que colocou o rubro-negro em vantagem. E André Luiz Mendes narrou assim. André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera aqui no Som Forte do Brasil. A bola vem entregue aqui pelo meio, agora sobrou de primeira pro De La Cruz. De La Cruz se livrou do primeiro. Rabisco gramado, se manda, vai embora para o setor canhoto no campo. Agora Bruno Henrique pede, livre, leve e solto para a canhota. Bruno Henrique recebeu do jeito que ele gosta. Fagner tá na cola dele, deu um break na bola, botou de primeira. Alexandre vai cruzar, deu a bomba, golaço! Parceiro, uma farada por baixo do Hugo, correu no fundo do balcão de galera, tem ele balançando no Maracanã, tem ele balançando no Maracanã no meu, 32 minutos gravados, primeiro aço do espetáculo, galera, Alexandro faz esse Maracanã tremer, beleza Mengão, beleza Mengão, ele mesmo, Alexandro bota a bola no barbante, tira o zero do placar e assina na mais querida. Mengão, Coringão zero. Muito bem, o jogo de volta na casa do Corinthians foi realmente um jogo muito difícil para a equipe do Flamengo. A equipe rubro-negra conseguiu segurar um empate em 0-0 que o levaria para a sua décima final de Copa do Brasil na história. Mas a vida acabou ficando difícil porque aos 27 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique acabou expulso. O técnico Felipe Luiz teve que mexer na equipe ainda no começo do jogo, tirou Gabigol, colocou o Fabrício Bruno e a equipe rubro-negra soube sofrer, como dizem no futebol. Ainda assim, no final, teve chance com Gerson para marcar, mas o empate em 0-0 selava a classificação do Flamengo para a final. Uma estreia de Felipe Luiz já em semifinal de Copa do Brasil, mostrando seu cartão de visita, né, Rodrigo? Muito interessante isso, Lu, pelo seguinte, depois da primeira atuação contra o Flamengo, foi contra o Corinthians, melhor dizendo, exatamente na estreia do Felipe Luiz, eu vi muita gente, o Flamengo já tem a cara do Felipe Luiz. Não, é impossível qualquer treinador botar a cara, fazer o time ter a cara dele, melhor colocando, com uma partida, com dois dias de treinamento. Mas o que a gente não pode deixar de falar é que a gente vê um outro Flamengo em campo, um Flamengo muito mais motivado, um Flamengo com muito mais vontade de vencer o jogo, o Flamengo com muito mais DNA de Flamengo, de jogar na vertical, de buscar o ataque, de buscar o gol. Méritos para o Felipe Luiz, que em tão pouco tempo dentro do profissional do Flamengo, já que ele já vinha fazendo um trabalho há algum tempo nas divisões de base, ex-jogador, enfim, ele conhece muito bem o Flamengo, mas no profissional estava há pouquíssimo tempo. Mas o grupo abraçou a ideia dele, abraçou a ideia de ser o Flamengo que joga para frente. E aí isso encheu de combustível um elenco que é muito forte e acabou sendo vitorioso nessa competição. E chegava então o dia da grande final, dia 3 de novembro, o Flamengo fazendo o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro em casa e uma atuação realmente para ficar na memória do torcedor rubro-negro. O Flamengo, que saiu na frente com o gol de Arrascaeta, viu brilhar mais uma vez a estrela do seu artilheiro, Gabigol. Gabigol marcou dois gols após Arrascaeta abrir o placar, abrindo 3-0 para o Flamengo, que se não fosse o goleiro Everson, talvez pudesse ter ainda feito um placar ainda mais elástico. Um fato curioso que aconteceu na partida foi que, antes de fazer o primeiro gol, Gabigol levava uma bronca, uma sonora bronca de Felipe Luiz, por uma questão de posicionamento. Os dois discutiram ferozmente ali. E segundos depois, o Gabigol recebeu a bola para marcar o segundo gol do Flamengo, o primeiro dele na partida. E depois, no segundo tempo, ele ainda marcou mais um. Brilhando, então, a estrela de Gabigol em mais uma decisão pelo Flamengo. O Flamengo fez 3-1. Allan Kardec descontou para a equipe mineira para deixar ainda a decisão em aberto para o jogo que seria da volta. Foi realmente uma partida muito boa do Flamengo e uma vantagem realmente importante para uma final, né, Rodrigo? Um verdadeiro sacode. O Flamengo estraçalhou o Atlético Mineiro. O que era previsível, porque o Atlético Mineiro chegou à final quando passou com extrema dificuldade pelo Vasco, que é muito limitado, vencendo por 1-0 o gol do Hulk em São Januário, onde o Vasco foi melhor que o Atlético Mineiro 89 minutos. No minuto que o Galo foi melhor, o Hulk foi lá e fez o gol. Já chegou na decisão contra o Flamengo, sabendo que o favorito era o Flamengo. Agora, o que a gente não podia imaginar era uma disparidade técnica tão grande. O Flamengo foi, não foi pouco superior ao Atlético, o Flamengo foi muito superior ao Atlético, que só ganhou uma sobrevida com o golzinho do Allan Kardec para dar aquele temperinho no jogo de volta. Mas durante os 90 minutos, o que se viu foi uma superioridade absurda do Flamengo. Vamos então curtir os gols da vitória de 3-1 do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, na voz de André Luiz Mendes. André Luiz Mendes. 10 minutos cravados. Olha o Wesley, vai dominando a jogada. É o padrão do Flamengo que vai chegando pra dentro do crime. Wesley dominou, a fumaça de gol rolou pro Michael. Gabi passa, agora Gabi, rolou, Gabi bateu, espalmou o goleiro, arrasca. Do toque da bola, a bola explodiu em cima do goleiro, sobrou e o Arrasca meio de canhota, chilape nela, pro fundo do barbante, galera, pro fundo do gol. Tem rede balançando no Rio, tem rede balançando no Maracanã. Sai do chão a galera do Mengão em todo o Brasil. Beleza, Arrasca, Arrascaeta no meu. 11 minutos cravados, primeiro bate do espetáculo. Ele mesmo, Arrascaeta, 14 nas costas, bota a bola no barbante, tira o zero do placar e assina na rádio mais querida do Brasil. Mengão 1-0. Bora ver aí com o Ortiz, Ortiz despacha, toca de cabeça, ficou pro Gabigol, vai marcar, bate, coração, gol! Hoje tem, Gabi, gol, acaba com a confusão no banco, o cara que tem estrela, que faz gols decisivos, que tem a hora certa de dar a volta por cima, um minuto depois de uma crise, ele abafa, sabe como? Encostando no barbante e fazendo explodir a nação rubro-negra em todo o Brasil, no meu. 38 minutos cravados, primeiro ato do espetáculo, ele mesmo, a volta do matador da Copa do Brasil, Gabi é o nome dele, 99 nas costas, assina Gabi na mais querida do Brasil. Mengão 2-0. Toque de cabeça agora, vem Michael, despacha de qualquer maneira, ele vai largando, chega Júnior Alonso por ali, libera a jogada para Rubens, do peito para o solo, passou ali, equilíbrio gramado, lado esquerdo, ele domina, o Gonçalo Plata dá duro nele, volta na marcação, ele encosta pelo meio, agora o Flamengo se fecha no jogo, vem ali, o Alcaraz tenta fazer a primeira marcação, perde a bola, Michael rouba no primeiro, que bolou para o Alcaraz, entrada na grande área, está se desenhando o gol do Flamengo, ele parou, olhou, Gabi, parou, Bustinho bateu no canto, golaço! Cruel, muito cruel ele, um carrasco Vasco. Cabe emoção, cabe alegria, cabe festa. Cabe gol do Mengão no Rio, no meu 28, galera. 28 minutos gravados, segundo tempo de jogo. O Flamengo aumenta a vantagem pra cima do Galo. Com dois dele, Gabigol. 99 nas costas. Assina na mais querida do Brasil. Mengão 3, Galo 0. Toca no bola da grande área. Falhou o Léo Ortiz, o Paulinho. Gol! Do Galo. Uma falha incrível do Léo Ortiz. Ela sobrou. A bola ficou arredondada de primeira pra ele. Entrou e marcou Allan Kardec. Tira o copo, a varada. Cantinho Rossi, beleza galão, diminui o Atlético do Rio no meu, 35 cravado, segundo tempo de jogo, ele assina na mais querida do Brasil. Galo forte, Atlético Mineiro 1, Flamengo 3. Muito bem, chegamos então ao grande dia, o dia da decisão, dia 10 de novembro de 2024, o dia que o Flamengo se sagrou pentacampeão da Copa do Brasil. Um jogo que foi marcado por chances dos dois lados. A equipe do Galo partiu para cima, precisava do resultado. E o jogo acabou sendo um jogo bastante franco. O Flamengo teve oportunidades, assim como o Atlético Mineiro, que ficou ali vivo ainda até o segundo tempo, quando Bruno Henrique, num lançamento maravilhoso, num contra-ataque mortal do Flamengo, deu um passe de três dedos para Gonzalo Plata, que disparou, foi em direção ao goleiro Everson e, por cobertura, marcou um lindo gol para, então, coroar a vitória do Flamengo. Naquele momento, o Flamengo chegava a um agregado de 4-1 diante do Galo e a torcida do Atlético realmente não aguentou tamanha pressão. E protagonizou cenas lamentáveis na Arena MRV, que depois, posteriormente, acabou também sendo interditada por conta das brigas, né, que ocorreram nessa decisão. Outro fato também marcante da decisão foi que, ao final do jogo, Gabigol acabou trazendo os holofotes para ele. Ele que foi substituído no intervalo do jogo, ao fim da partida, declarou que não mais seria jogador do Flamengo, que iria abandonar o Flamengo ao fim do seu contrato. E com isso causou ali, de certa forma, aquele anticlímax na torcida rubro-negra que comemorava a vitória e mais um título, né, Rodrigo? Pois é, uma vitória incontestável. A se lamentar a postura da torcida do Atlético depois do jogo. Cenas terríveis na Arena MRV. E é aquele mosquitinho da vaidade, né? Que vai lá, pega um dirigente, volta aqui, pega o Gabigol, e aí o Gabigol, o que no momento em que estava todo mundo só querendo, ninguém queria saber do Gabigol se ele ia sair ou ia ficar, todo mundo estava querendo, principalmente, é claro, a torcida do Flamengo, comemorar a vitória, comemorar mais um título. E aí ele vem com essa declaração, e aí os holofotes viraram todos para ele. Mas enfim, o Flamengo foi superior nos dois jogos. Nesse segundo, o Atlético até esboçou uma reação, mas muito discreta. Parou exatamente na qualidade do Flamengo, não podia ir além disso. E o Flamengo merecidamente conquistou mais um título. É isso, valeu Rodrigo Campos, prazerzaço estar contigo nesse último dia do ano de 2024, fechando com chave de ouro essa temporada de 2024, espero que a gente possa estar muito junto também em 2025. E para fechar esse programa, a gente vai curtir o gol do título, o gol da vitória rubro-negro, o gol do Penta da Copa do Brasil, narrado por ele, André Luiz Mendes. André Luiz Mendes. Vem sobrando, Bruno Henrique domina, vai tentar esticar, proteger, botou na direita, Plata já partiu, lançou pro Plata, saiu do campo, o Flamengo tem condição, receberam o primeiro, driblou o primeiro, invadiu, bate, o coração vai fazer, gol! Explode a seleção em todo o Brasil, um jejum de títulos inacreditável. sai dos pés do Plata e faz um golaço na arena. 37 no meu, galera. 37 no meu. Plata! Bota a taça no coração do torcedor do Mengão, galera. Faz o gol do título em Belo Horizonte. Ele mesmo, Plata 45 nas costas. Assina na mais querida do Brasil. Nacional. Campeão da Copa do Brasil, um galo zero. Atenção emissoras, formação de rede, repórter nacional. Seis e meia em Brasília. Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional. Olá, muito boa noite. Eu sou Bianca Paiva e você acompanha agora as principais notícias desta terça-feira, 31 de dezembro de 2024. Países da Ásia e Oceania celebram a chegada de 2025 com shows de fogos. Flávio Dino libera emendas destinadas à saúde. Consórcio contratado para reconstruir ponte entre o Tocantins e o Maranhão terá um ano para concluir a obra. Sancionada lei que impede a volta do DPVAT. E mais uma vez os quenianos dominaram a corrida de São Silvestre. O Repórter Nacional é produzido pela equipe de radiojornalismo da EBC. Repórter Nacional. Faltam poucas horas para a chegada de 2025 aqui no Brasil, mas em países da Ásia e da Oceania, o ano já virou e as celebrações contaram com muitos shows pirotécnicos. Quem conta pra gente é William Martins. Já é ano novo em alguns países da Ásia e Oceania. O outro lado do mundo ficou iluminado com shows de fogos espetaculares. Hong Kong deu as boas-vindas para 2025 no Porto de Vitória. Centenas de fogos de artifício iluminaram o céu de forma sincronizada com uma música que durou 12 minutos. De acordo com os organizadores, o tema da virada do ano foi a Sinfonia da Felicidade, desejando prosperidade para os próximos 365 dias. O diretor que organizou a queima de fogos foi o responsável pela abertura dos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. Já na Austrália, a comemoração foi em Sydney, com a tradicional cascata dourada caindo da icônica ponte do porto da cidade. Foram 12 minutos de queima de fogos que se estenderam por 7 quilômetros ao longo do porto. Foram mais de 23 mil tiros pirotécnicos com 40 mil efeitos de tiros terrestres espalhados por 264 locais. Os fogos também foram lançados da Ópera de Sydney, de barcas e de 5 telhados de edifícios da cidade. A Nova Zelândia também está entre os primeiros países do mundo a receber o ano de 2025. A celebração ocorreu na cidade de Auckland, no prédio Sky Tower, de 328 metros de altura. A queima também foi acompanhada por um show de luzes de laser. Foram mais de 500 quilos de fogos pirotécnicos lançados de vários locais, iluminando o céu da cidade. E em Taiwan, o espetáculo de luzes e cores ocorreu no prédio mais alto, o Taipei 101, ao som da banda de rock inglesa Queen. Foram 6 minutos de queima no edifício de 508 metros de altura, para celebrar a vitória do time de beisebol em um torneio internacional, demonstrando a determinação e a força do povo de Taiwan. Já na Tailândia, a cerimônia ocorreu às margens do rio Chao Phraya, com o show de fogos ambientalmente sustentáveis. Com informações da Reuters, da TV Brasil de Brasília, William Martins. Daqui a pouco, o último Repórter Nacional de 2024 traz a programação de Réveillon aqui no Brasil. E 33 minutos. ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, liberou parte das emendas de comissão do Congresso Nacional para que o governo federal possa cumprir o piso mínimo de investimentos na saúde. Quem explica ao vivo é Osama El Ghauri. Oi, Osama, boa noite para você. Boa noite, Bianca, boa noite, ouvintes. É exatamente isso, Bianca. Foram liberados aí 370 milhões de reais em emendas de comissão do Congresso para a saúde. A decisão atende ao pedido de desbloqueio do dinheiro feito aí pela Advocacia Geral da União. A AGU demonstrou a Dino a necessidade de cumprir aí o investimento mínimo em saúde exigido pela Constituição. Na decisão, ele explicou que a liberação busca garantir o direito à saúde do cidadão e cumprir a lei do piso no setor. Mas destacou que essas emendas só poderão ser pagas se confirmadas até 31 de março de 2025. Caso contrário, os valores serão cancelados. Segundo a AGU, o governo precisa destinar 15% da receita líquida, que o equivale aí a 215 bilhões de reais para a saúde. Embora já tenha aplicado mais do que isso, por lei, 2 bilhões e meio devem ser usados para pagar contas de anos anteriores, o que deixa uma diferença de 2 bilhões de reais para complementar o mínimo necessário. Só que, frente ao bloqueio das emendas de comissão, determinado por Dino na semana passada, e as incertezas fiscais do governo, seria necessário, então, mais dinheiro. Isso mesmo com parte das emendas liberadas pelo ministro no último domingo, já que a decisão deixou o governo inseguro sobre a possibilidade do uso de recursos. O bloqueio inicial dessas emendas, Bianca, faz parte de medidas adotadas aí pelo Dino desde agosto para aumentar a transparência no uso do dinheiro público, conforme recomendações do Tribunal de Contas da União. As emendas de comissão permitem que deputados e senadores destinem recursos para áreas específicas por meio de negociações nas comissões do Congresso, como as de saúde. Bianca? Tá bom, Osama. Obrigada pelas informações. O presidente Lula fez exames em Brasília para acompanhar a recuperação da cirurgia que ele fez na cabeça. E quem tem as informações ao vivo é a Carolina Pessoa. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Bianca. Ótima noite para você e para todos. O presidente Lula esteve hoje no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde fez uma tomografia. Segundo a equipe médica da unidade, o exame de imagem mostrou uma melhora progressiva, condizente com o ótimo estado do presidente. No dia 10 de dezembro, Lula foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma na cabeça, entre o osso do crânio e o cérebro. O procedimento, realizado em São Paulo, foi consequência de um acidente doméstico no mês de outubro. O presidente Lula continua sob acompanhamento da equipe médica liderada pelos médicos Roberto Carlinho Filho e Ana Helena Germoglio. Bianca. Falando no presidente, Carol, Lula também sancionou uma lei que revoga a volta do DPVAT, um antigo seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito. É isso? Exatamente, Bianca. O presidente Lula sancionou nesta terça-feira a Lei Complementar 211, que revoga a volta do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, o antigo DPVAT. A decisão faz parte do pacote de cortes de gastos do governo federal. No dia 18 de dezembro, os parlamentares e o executivo já haviam firmado acordo pela revogação da lei que retomaria o imposto. Com a medida, vítimas de acidentes que não tiverem seguro privado não terão direito a indenizações, já que o DPVAT tinha esta função. Eram previstas as reparações por morte, por invalidez e reembolsos para assistências médicas e também serviços funerários. Contamos com você, Bianca. Obrigada, Carol. Daqui a pouco você volta com outras informações. E olha só, também nesta terça-feira, o presidente Lula sancionou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, com meta de resultado primário zero e intervalo de tolerância de 0,25% do PIB, como prevê o arcabouço fiscal. A LDO define as bases para a execução do orçamento e também trata das despesas essenciais do começo de ano, já que a lei orçamentária anual ainda está em tramitação no Congresso. A votação só deve acontecer em fevereiro, quando termina o recesso parlamentar. Agora são 6h39. 45 milhões de reais foram aplicados em multas por violações ao Código de Defesa do Consumidor neste ano. A Secretaria Nacional do Consumidor divulgou hoje um balanço da sua atuação. Tatiana Alves. Mais de 70 milhões de reais foram aplicados em multas neste ano pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Mais da metade desse valor, 45 milhões, foi aplicado por infrações ao Código de Defesa do Consumidor. A Senacom também acompanhou as queixas sobre as operadoras de saúde, como negativas de cobertura, reajustes abusivos e cancelamentos unilaterais, que continuam a ser uma das principais causas de insatisfação dos consumidores brasileiros. Para combater a prática, foram enviados para as operadoras pedidos de informações sobre práticas de reajustes e justificativas detalhadas para recusas de procedimentos médicos. Foram promovidas audiências públicas para discutir a implementação de regras mais claras sobre portabilidade de carências e sobre limites de reajustes para contratos coletivos. A Senacom também liderou investigações sobre violações de privacidade, manipulação de dados pessoais e publicidade dirigida a crianças e adolescentes, temas sensíveis no contexto das relações de consumo. Foram enviadas 120 notificações a gigantes do setor, exigindo esclarecimentos sobre o uso de algoritmos para direcionamento de anúncios e a política de compartilhamento de dados com terceiros. As constantes interrupções no fornecimento de luz, a demora do restabelecimento e os prejuízos causados pelas falhas também tiveram atenção da Secretaria Nacional do Consumidor, que cobrou providências às empresas. Das mais de 500 notificações recebidas, cerca de 150 foram direcionadas a concessionárias de energia para cobrar explicações sobre a qualidade dos serviços prestados à população.